quem possa ouvir me. Preste muita atenção. Viagem no tempo sem sair de onde estão. Ouçam todas as notas, o compasso é um só. A batida é pesada, mas o passo é um só. Hey, minha atitude, minha gangue. Os meus traços, meu cabelo. Minha pele, meu sangue. Lhe causam neurose e medo. Funk drama é seu drama. Pois o Tim sempre foi Maia. O meu conceito é de rua. Minha raça está na área. Baby, baby, baby. Toque mais um som de drum. Só a noite. Enquanto as balas voarem, as sirenes tocarem, eu vou dançar a noite inteira. Come on, vem ouvir como é bom. Existe nada igual a este som. Não há quem peça. Festejar é o que interessa. Hey, é melhor assim. Pode não ser bom pra você, mas é bem melhor pra mim. Sou do tipo saco um jing, bang bang to the boogie, the up jump, the boogie, the boogie, the boogie, the beat. Baby, baby, baby, toque mais um som de drum. Olha o docão, pode crer. É isso aí, meu irmão. Diz aí, mano velho, falo sério. Estamos de volta, mostrando a nota. Que se toca metralhas de cara nova. Lino Chris e DJ Dree. Sem blá blá blá do qual estamos de saco cheio de ouvir. A imprensa associa o rap a drogas, violência. Esquece. Pois o que há de pesado aqui é somente batida pesada. Caixa batendo na lata. Ouçam as vozes dos irmãos Lino, Chris, DJ Dree acompanhando o som de drum. Então todo mundo com a mão pra cima. Enquanto eu aqui vou levando na rima. Nessa hora não há quem fique parado. Dançando seu passo dentro do compasso. E assim vai até de manhã. Hey, cante mais um funk song. Baby, baby.